Era 5 da manhã, eu bem cedo acordei. Dei um salve no DM e também no JP. A fita era dada, tava fácil só chegar. Mas com muita cautela, não podia vacilar. Os moleque já sabia até de cor qual era o plano. Foi assim que começou aquele assalto ao banco. E deu 7 da manhã, já tava tudo arrumado. Os moleque aqui do canta tava fortemente armado. Pegamos a Raimundo com o DM no piloto. Eu também tava no carro, JP tava no outro. Agora não tinha volta, então pode acelerar. Aproveita, pisa fundo, Raimundo não tem radar. Passamos do barrancão com as handi a milhão. Os manos se organizava, eu fazia oração. Aí Deus, você já sabe qual é a minha situação. Me livrar de todo mal e também me dê perdão. Chegamos na Benedito, tudo igual eu tinha dito. Em menos de 3 minutos chegou o resto dos bandidos. O Dibral e o CR já saíram do I30. Ficaram na padaria olhando, ganhando a fita. Eu no carro com o DM, replanejava o plano. Aí deu 9 horas e o gerente tava entrando. JP que grudou ele, eu já fui anunciando. Se alguém tocar o alarme, eu estraçalho o crânio. Gerente arrombado, logo quis mentir pra mim. Falou que o cofre tinha hora e não ia abrir assim. Dei um soco no nariz, escorreu sangue no chão. Mas também na mesma hora ele mudou de opinião. Digitou a senha e também virou a chave. Depois de tanta frescura, eu puxo e o cofre abre. Tava na hora de ir embora, nós tinha que ser esperto. DM ligava o carro, CR o grau limpava o resto. Pegamos tudo que tinha e saímos a milhão. Nesse nó de polícia, sonho de qualquer ladrão. Pegamos a Paula Ferreira, sentido estação. Só com uma hand prata, resto ficou na missão. Viramos pra direita no cavalinho de pau. Fizemos o retorno na frente do terminal. Passamos pela ponte, continuamos na Raimundo. Barulho de viatura, DM pisava fundo. Cortamos pra direita na casa de Nassau. Era a fuga perfeita, estilo profissional. Lá já tinha um cadete, sufilmado e verde. Tava no local marcado, parado, esperando a gente. Pegamos a mutinga, sentido a quebrada. E as viaturas rodando, berrando, desesperada. No trajeto inteiro eu pensava no dinheiro. Era tanta grana só pra 5 maloqueiros. Que cresceu sobrevivendo com o que a família tinha. Recebendo um salário que é uma mixaria. Nós já tava chegando, os prédios eu já até via. Chegamos fazendo festa na frente da portaria. Os bico não entendia a nossa movimentação. Cada um com 6 malotes indo pro queijo a milhão. Dividimos tudo sem cometer falha. E pra finalizar, vamos descer pra praia. Moleque a bandido, assalto bem sucedido. Se liga nesse refrão e acompanha aqui comigo. Se moleque era nada pro sistema, ainda menos. Agora assalto o banco, não vou mais passar veneno. De moleque a bandido, assalto bem sucedido. Se liga nesse refrão e acompanha aqui comigo. Se moleque era nada pro sistema, ainda menos. Agora assalto o banco, não vou mais passar veneno. De moleque a bandido, assalto bem sucedido. Se liga nesse refrão e acompanha aqui comigo. Se moleque era nada pro sistema, ainda menos. Agora assalto o banco, não vou mais passar veneno. Os moleque não era nada pro sistema, ainda menos. Agora assalto o banco, não vou mais passar veneno.